meio da noite montando cavalo encantado. Saiu pela tela de um velho cinema de faroeste. Me contam histórias de um tempo mais longo.